De saudade, hein? Johnny Rivers, Poor Side of the Moon, música de 1968. Antes, Eduardo do Sete, Aventura, de 86. E comecei com Hammers e Hammers, linda, hein? Música de 1967, There's a Kind of Rush. Tu e Eu, a moda jovem da cidade. Boutique Tu e Eu, Galeria Delta Shopping, lojas 4 e 5. Bar e Bilhar Pop, sempre aberto, é para toda a freguesia, de segunda a quinta, né? E, aliás, domingo de dia, isso, ok? E também de segunda a quinta, com aquele joguinho de bilhar, truco, enfim, aquele atendimento classe A. E sexta, sábado e domingo, Toque Pop, anexo ao Bar e Bilhar Pop, né? Na Avenida Pacaembu, após a ponte da Rio Grande do Sul, você curte os grandes hits aí do momento, né? Com os melhores disc jockeys de todo o litoral norte. Hoje está tendo aquele som esperto na Top Pop, tá legal? É isso aí, você vai recordando comigo aqui na Costa Azul. Sempre, sempre a saudade chega mais perto de você, é claro, né? E lembrando você que até às 10 você recorda ótimos momentos. E às 10 tem Costa Azul Jazz, ontem, hoje e sempre, com a Olivia de Carro, com uma produção do Joaquim de Alcântara. Daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui na Costa Azul, para você. Enquanto isso, você recorda comigo a emoção do passado, volta sempre de presente para você, só para você. Todas as vezes

Você recordou comigo um grande momento, né? The Hollies, música de 1971, finzinho de 70, começo, né? Início de 71, He Had to Have His My Brother. Antes, Roberto Carlos, de 1977, preciso chamar sua atenção. E comecei com Lulu, de 68, To Still With Love. Tá curtindo o programa também, o meu amigo Russo, né? Vai curtindo aí, lá na casa da gatinha, da Adriana, né, Russo? Ouvindo aí o programa, né? Também a Dona Ieda e o Totinho, hein? Totinho tá ligado na gente, né? Totinho, garotinho que joga um truque esperto, né, Totinho? Como rouba, né? No truco, né? Grande abraço pro Totinho, pra todo o pessoal aí, pro Russo e pra toda a galera aí que está curtindo o programa comigo aqui na Costa Azul, tá ok? Lembrando também aí que a seleção é do Antônio Ribeiro da Mota, né? Minha e dele, nós estamos fazendo a seleção desse arquivo de hoje. Ele é de São José dos Campos, mandou uma cartinha pra gente e vai curtindo o arquivo, né? Aí nos 1140 da Costa Azul. Vamos recordar mais três grandes momentos, mais três ótimos momentos. Vamos fazer mais uma viagem de volta ao tempo. Georgia, oh Georgia, where am I home? Through just an old sweet song, Georgia, on my mind, oh Georgia, on my mind. No. Ativo 709. Este é o programa. Jackson 5, de 1974, I'll Be There. Antes, Absinto, de 85, Só a Lua. E comecei com The Unix, de 1965, Georgia, Oh My Man. YK 709, Rádio Costa Azul, AM 1140 kHz, Ubatuba, Litoral Norte, São Paulo. Até o dia 12 de junho, nas Pernambucanas, você vai encontrar sensacionais ofertas em tecidos, cama, mesa, banho, cobertores, tapetes e cortinas. Toalha de banho, 690. Cortes para calça, 2,490. Cobertor, Boa Noite, Elite, Califa. Solteiro, 4,900. Casal, 6,490. Flanela estampada, 650. 1 metro. Tecido estampado, Santanense, só 390 o metro. Tapetes lisos, Tabacou, 1,50 por 2, apenas 8.900 cruzeiros. Cortinas de renda estampada, 2,80 por 3, só 8.900. Estas ofertas e muito mais nas Pernambucanas em 3 vezes sem juros ou em até 40 dias através do seu cartão de crédito sem entrada. Pernambucanas, onde o melhor custa menos. Venha correndo a Tubo de Cristal, que tem tudo para você presentear no Dia dos Namorados. Para esse dia, a Tubo de Cristal faz grandes promoções. Camisetas, bermudas, moletons, biquínis, pranchas, tudo para você presentear no dia 12. Tubo de Cristal, Salvador Correia, 44. Com a Faixa Azul, jovem como você. Tu e eu, Boutique Tu e eu, Galeria Delta Shopping, lojas 4 e 5, grande liquidação na Tu e eu, dá uma passadinha na Tu e eu e você vai comprar tudo, tudo por um precinho muito especial. Tu e eu do Portuga, Galeria Delta Shopping, lojas 4 e 5. E também vamos lembrar você que hoje tem aquele som esperto na Toc Pop, a danceteria da galera. Toc Pop, Avenida Pacaembu, logo após a ponte da Rio Grande do Sul, na Estufa 1 e a anexo aí também, logicamente, está o Bar Pop. Você pode saborear aquela caipirinha, aquela cervejinha, aquele salgadinho delicioso. Toc Pop, Avenida Pacaembu, logo após a ponte da Rio Grande do Sul. Então, a saudade, é claro, continua até às 10, se você recorda ótimos momentos aqui na Costa Azul, neste domingo, hein? E que domingo! Vamos em frente, vamos recordar mais 3 ótimos momentos. Girl.